senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha aqui nesse plenário, também pelas mídias sociais e pela imprensa, a minha cordial saudação, e é com muita alegria que eu retorno aqui a esse plenário para trazer a minha palavra de expediente. Infelizmente, toda sessão eu acabo tendo que mudar um pouquinho o foco e o enfoque ao qual eu quero dar e trazer aqui nas palavras. Mas escutando o vereador Guido Mário, que me antecedeu, eu fico me questionando. Eu quero estradas no interior somente quando existem festas? Porque normalmente as estradas do interior, elas estão sendo feitas quando tem festas. Agora até concordo, melhorou muito, e quero cumprimentar o secretário que está aqui no plenário, o elogiei no desfile cívico, vem fazendo um bom trabalho e vem recuperando tudo aquilo que o tempo deixou a desejar. Cumprimento, secretário. Mas as pessoas não querem estrada no interior somente quando tem festa. Aí, eu sou um vereador que tenho criticado, sim, a ausência do prefeito nas demandas da cidade. Mas a presença do prefeito, vereador Guido Mário, no meu entendimento, e tenho certeza que no entendimento de todas aquelas pessoas, todo mundo que está porta fora dessa Câmara, não se satisfaz apenas quando vê num baile, quando vê num almoço. As pessoas querem sentir a presença do prefeito na qualidade dos serviços prestados na saúde. Aí eu escuto o prefeito na rádio, na sexta-feira, falar que a vereadora Carmen era contra o castramóvel, porque ela estava criticando firmemente. Não, não. Eu escutei da vereadora Carmen, eu sou favorável ao castramóvel, mas sou favorável que ele esteja atendendo as pessoas e não esteja guardado há 6 meses no pátio da Secretaria da Educação, escondido, sem prestar serviços para a população. Sentir o prefeito não é no oba-oba, em festas, nos melhores momentos. Sentir o prefeito é na qualidade de vida que as pessoas precisam e merecem. E eu cobrei ontem, cobro hoje e assim cobrarei sempre resultados para a nossa população. E aqui eu trago um detalhe, que essa Câmara aqui recebeu na semana passada a banda Clarins de Prata, que desenvolve um trabalho voluntariado e, no meu entendimento, de um cunho social de extrema importância nas atividades que desenvolve com a banda. Para quê? Para que essas pessoas que lá participam não corram os riscos de estarem na rua caindo na drogadição, caindo na mão de meliantes. E daí a banda chega aqui humildemente e diz: estamos em apuros. Precisamos de uma atenção do poder público para que a gente não interrompa as nossas atividades. Aí essa casa prontamente recebeu a banda aqui. E agora a banda está querendo saber, e aí, surtiu algum efeito? Vamos conseguir avançar ou não? E daí, por parte do Poder Legislativo, eu vejo que está tudo pronto, que o Poder Legislativo quer ser parceiro, sim, da banda, para que ela não interrompa as suas atividades. E onde está o poder público municipal na pessoa do prefeito Tito Livio Jäger, filho? Daquele que nos representa? No silêncio, escondido. E daí é aqui que eu digo, eu não quero em festa. Eu quero dando a resposta para as pessoas, com as políticas públicas. É aqui que eu quero sentir a presença do prefeito. E eu tenho certeza que esse meu sentimento é o sentimento de todos aqueles que estão lá na rua, que estão lá em suas casas, nas suas empresas, se deslocando de um lugar ao outro. É isso que nós esperamos. E a banda Clarins de Prata, ela é uma das tantas outras que existem aqui no nosso município. E daí nós temos que falar não apenas em atender a essa banda, temos que passar a falar de política pública que vá atender o coletivo, todas as outras junto, em algo direcionado para que elas consigam se manter vivas. Encerro, presidente, pedindo a comissão de segurança aqui dessa casa, eu, a mesa diretora dessa casa, que agende uma reunião com a delegada de polícia. Para que a gente possa, eu conheço, não sei se todos os senhores e senhoras conhecem as estruturas da delegacia de polícia, mas para que a gente possa entender quais são as decisões dela em estar mantendo os presos nas calçadas da delegacia. A população está em choque, a população, principalmente aqueles moradores do entorno, estão muito preocupados com isso e querem uma resposta do Poder Legislativo. Uma boa semana a todos, senhores, a todas as senhoras, e sigo à disposição.